Tango, o meu Tchalex é autorizado, linha de decolar pista no zero, vento 1 no 00 graus, uma dúzia de nós. Opa 083, bom for arrival, descend flight level 050. Tango, meu Charlie X-Ray, decolado 2000, chama o controle 1, 2, 0, décima 8, por 0. Qual o poder do meu Charlie Zay, o poder? Patão Romeu Charlie X-Ray, mantenha-se em condições visuais, corredor Axé, 1.000 pés. 1.000 pés, corredor Axé, Romeu Charlie X-Ray. Não, Golf, boa noite. Não, Golf, você é proscópio? Daí é o Leda, após o Girafileu, você vai confirmar a rota, o Romeu, meu Golf. Romeo Zulu Oscar 851, bom for arrival, descend flight level 060. O meu Charlie X-Ray autorizado direto destino, confirme estimado de pouso. Autorizado, 085, Romeo Charlie X-Ray. Romeo Zulu Oscar 851, Salvador. Romeo Zulu Oscar 851. Just for my curiosity, what's your call sign? Romeo Zulu Oscar 851. Your call sign, please. Okay, thank you. Chegada amarela. Não negativa, número 3 na aproximação. O 3662 mantém um perfil agora. Air Europa 083, descend now until 2000 feet QNH, 1015, disregard all altitude restriction. Ok, 2000 feet, 1015, Europa. Zulu Oscar 851, re-cleared until 4,000 feet QNH 1015. Azul 4070, boa noite, senhor de indicação, desce inicialmente nível de voo 100, uma centena, vigilante chegada maré. Uma centena na maré, 4070. Está 3662, desça inicialmente nível 0620. Ao 060, desce 662. Romeu Charlie X-Ray, mantém inicialmente nível 04. 443, controle 120, decimal 8. Romeu nível 360 para Guarulhos, apertou o 96, pega da aérea, transição em toda, pode voar grid, vai ser secundário aqui. 443 a 4 transponder, do controle 120, o gol 985. Bruno 885, correto, é baixo para posicionar. Golfo, boa noite, Proscópio. Meu Romeu Golfo, autorizado para Porto Seguro, nível 200, via Whisky 1. Decola da pista no 7, com primeira curva direita, saída da Leda, após voo direto em Léo, onde acerta Golfo 677, sai conforme a rota do plano de voo. Aciona 5121, controle 120, 8. Air Quality. Clear the left runway, until we call you established Europa 083. Clear Charlie X-ray. Romeo Romeo Golf, confirme. This is about your autonomy. Um 8-95, Romeo Romeo Golf. Para 4900, submarino nível 085, já está livre do tráfego, cruzou sua posição 9 horas. Romeo Charlie X-ray. Próxima vez, comandante, por gentileza, fica atento à estação do controle, viu? Gol 1613, Serra, confere agora para cópia. Um minuto para cópia, um. No 070, desse é o nível 0620. 060, 4770. Salve, localize the runway 10, Europa 083. Air Europa 083, complete approach, and Conal Salvador Tower 118, decimal 95. Good night, sir. 1195, good night, sir, Europa 083. 3-0, via Zulu 1-7. Na coluna pista 1-0, com a primeira curva direita, perfil da Árvore Elefa. Transponder 5437, o controle 1-2-0, decimal 8. Limite dessa prova é o custo localizador. Nela desça a 3.000 pés. Ajuste de altímetro 1015. Ok, então proa 10, descendo 3.015, limitado pelo localizador, TAN 3.662. Cotejamento correto, aguarde a última prova para interceptar. Aguardando a última prova, 3.662. Romeo Zulu Oscar, descend until 2000 feet, fly direct to Duna position, Delta, uniform November Alpha, Duna, report on localizer call. Descend 2000 feet, direct position, Duna, I report localizer call. Look to watch, X-Fly 1. Pass another marker, Europa 083. Europa 083, clear to land, runway 10, wind 100 degrees with 10 knots, QNH 1015. Clear to land, runway 10, Europa 4070, DS050. 050, 4070. Para o lock, curva direita, para o A050, reporte estabilizado. 050, reporte estável. 3662. Confirma para o controle. Oscar Lima X-Ray, boa noite. A senhora de identificação, desça 4.000 pés. Vigilância, chegada bom, se ajuste. 1015. November 851, Salvador Fortaleza, runway 10. Roger, sir. Complete approach and call now Salvador Tower 18.95. Good night. Complete approach, Tower 18.95. Roger, Oscar 851. Boa tarde, Vila. 3662, desce a 2000. Prossegue na descida no glide, se desejar. Complete com a torre 1.1895. Bom pouso. Ok. 2000, glide com a torre 18.6. Confirmando? 9.5. Oh, desculpe. 18.95. Obrigado, até logo. 3 on the ground at 4-6, locate to the right, call ground 121 decimal niner. Locating to the right, 121 decimal niner, here by 083. Obrigado, boa noite. Salvador, muito boa noite. This is Europa 083, locating runway. Europa 03, taxi via Alpha, report before Juliet intersection. Via Alpha and report before Juliet, Europa 083. 2 no localizador, reparte marcador externo. Repartir externo, 62. Romeo Zulu Oscar 851, clear to land, runway 10, wind 100 degrees with 12 knots, QNH 1015. Clear to land, runway 10, Romeo Zulu Oscar 851. Se partir nada e pronto. Milhas à sua frente com 190 de ground speed. Reduzindo, 4%. Juliette, gate 1-1. To Juliette, to gate 1-1, Europa 083. 1-6, 1-6, ataque, 5-0 a bordo, com 23 horas de distância, eu quero mais barulho. No 6-1-3, taxi via Pat 1 no Índia, no ponto de espera, torre 1 no 8, sinal 9-5, ajuste no 0-5. Pat, o principal, Índia, no ponto de espera, 2-9-5, uma boa noite, manda baixo. Abaixo. 4070, autorizada final do ILS, reporte estabilizado. Romeo Golf decola de imediato. Autorizado decolar da 1-7, vento 1-0-0 graus, com 2 nós. Passando Índia Serra. Baixado travado, 3662 ATAN. Gente, continua a aproximação, guarde pista livre, 3662. Autorizado após o Europa passar sua retaguarda, contenção com a equipe de solo, reporta para táxi. Após autorizar, boa noite. Estimado de posto permanece 2330, confirme. Polo 613, mantenha o ponto de espera. 28.8, bom voo. Charlie, boa noite, de Papá Romeo, Romeo Golf, aeromédico. Romeo Golf, boa noite, contato radar na decolagem, tudo conforme autorizado. Alpha reporting for the Juliet detection, Romeo Golf, 51. Livre pouso na 10, até 3662. Acionado, guardando, passando 2000 para o 200. Estabilizou final. LS X-Ray, Campo Vista 4070. Complete, chama a torre, 1189, bom corpo. 118, 90. Só confirma, 118, 95? 95, afirmativo. Certo. Salvador, Europa 083. Go ahead. We need to marshal on the gate. There's no work in the sign out, the automatic sign out for the parking. Roger, coordinate fim infra-aero, Europa 08. Copy. Tô com meu gol. Tô mandando boa noite, minha 310, informação Sierra. Minha 310, boa noite, assim a identificação, desceu 050, vigilância, chegada amarela. 050, vigilância amarela, minha 310 foi na proa de Itap. Itap, 6310. Romeu, Romeu Golf, proa de Porto Seguro. Vou adiando Porto Seguro, Romeu Golf, obrigado. Tem 10, desce 2000 pés, sem restrições de altitude e velocidade. Ajuste 1015, proa de Duna, reporte localizador. Proa de Duna, 2000 pés, sem restrições de 310. Pouso 4070, livre pouso na 10, vento 100 graus com 11 nós, altímetro no 0 no 5. Livre pouso, pista 104070. No 3, após o azul na final, ali mantendo 0. Após o azul na final, ali mantendo 1 no 5. Salvador, até o 3662. 1-985-190, bordo Galeão, 4 horas. 1-885, táxi via parte 1 no Índia, no ponto de espera, torre 1-8, no sinal 95, ajuste no 0-5. Parte Índia, 1895, a torre 1-885.